realizar tudo aquilo que sonhou. Basta olhar no céu a estrela que passar. Se você não sabe bem o que vai acontecer, essa estrela tudo poderá. Acontecer de bom já está marcado bem naquela estrela. E é só você pedir e a estrela transformar.